Chedei, Rachoko, Rachalama, Aitomamai, Rachibidiki, divisão gloriosa. Eu vejo o exército de Deus marchando. Vingança, esta faca do açougueiro, o cheiro da matança, sangue suja não para, nos buracos da cidade, uma mulher no poeiro, o cheiro da maldade. Cheia, a noite tá na dança, você tá vigilança, o cheiro da matança, massa que é meia-noite, refletir de crueldade, uma mulher no poeiro, o cheiro da maldade. back, back, back. Lubos is back, back, back, back. He is back, back, back, back. Sácale su lengua por el culo y rompe tus ojos. Yo le trajo.